36, a hora do rasganço. O episódio de hoje chama-se Rambo First Blood Part 2. E vamos ter muita thrashada. Continuamos com o destaque ao novo álbum dos Megadeth, claro, Dystopia. Mas antes disso, começamos já com Death Angel, a relembrar o Act 3 Discontinued, será o tema escolhido. Depois os Ashen com End of Line. Wrecking Crew com Writing on the Wall, Megadeth, claro, Post American World, Bestial Invasion com Praise of Mine, Scolonelli com Vicacermo, Chancha Piatta, os Feket Sereg com Tautosok Nepe, Psychosomatic Ritual Point, os Exhumer com Welcome, qual é o mesmo tema? Welcome, Exhumer, Welcome to Hellfire. Também o destaque à novidade, o regresso dos Exhumer com The Raging Tides. Passamos para os Creator com When the Sun Burns Red ao vivo, os Sodom Bullet in the Head, os Creonic com Death Rattle e acabamos com os Testament, os ilustres Testament que dão, nos emprestaram vá, a sua musiquinha Over the Wall, o clássico thrash metal e é com outro, não menos clássico, talvez não tanto, mas de um álbum muito querido pelos seus fãs, The Gathering, e desse álbum escolhemos Careful What You Wish For. Portanto, esta vai ser a hora do rasganço, episódio 6. First Blood Part 2 e vamos começar com o sangue a fluir com Death Angel. Can you read the writing on the wall?

burns red. Overflowing, I am zoning everywhere. We are. Rock Hard Festival. Ich will euch hören, okay? Destruction, destroy on you. episódio da hora do rasganço, Rambo, First Blood Part 2. Para trás ficamos com os Death Angel, Discontinued, Ashen, End of Line, Wrecking Crew, Writing on the Wall, os Megadeth com Post American World, Bestial Invasion, Praise of Mind, os Colonelli com Vicaremo Senza Pietà, os Feket Sereg com Tal Soko Nepe, Psychosomatic Ritual Point, os Exhumer com Welcome to Hellfire, Creator, When Sun Burns Red ao vivo, os Sodom com Bullet in the Head, The Haunted com Urban Predator, os Cryonic com Death Rattle e acabamos, como já disse, com os Testament, Careful What You Wish For. Esta foi a hora do rasganço. Voltamos no próximo sábado. Não se esqueçam das repetições, portanto, amanhã ou daqui a bocado, dão mais duas, depois das 9 às 10. E amanhã é dia de quê? Amanhã nem sei que é o dia. Amanhã é dia do nosso programa rotativo, que há de ser qualquer coisa. Amanhã ouçam das 9 às 10 e já sabem. Pronto, das 9 às 10, exatamente. 9 às 10. Mel TV também, não esquecer, 63, 52, 45. E por esta semana é tudo. Voltamos para a semana com mais som a rasgar. Até lá.